Vai rolar na rádio. Senhoras e senhores, boa noite. Queremos agradecer a presença de todos. Estamos felizes. Uma satisfação rever todos vocês essa noite. Meu verso é como arranha-céu na selva de pedra, dominando toda a paisagem de concreto e terra, aniquilando sua capacidade moral e intelectual, inspirado pelo maioral que não se vê em jornal. Eu chego tipo enfermeiro, batendo de jeito no peito, como um corpo de bombeiro, apago o fogo do morteiro. Sem pisar em falso, chego tomando conta do palco com o microfone ligado. Meu verso é iluminado, incêndio de frases e rimas. Parto pra cima, vê se se liga, minha performance te paralisa, como a luz que vem do alto. Meu Deus é fantástico, preste atenção meu irmão, fique longe do sarcástico. Meu verso invade a cidade, tipo tempestade, dentro do combate agindo bem melhor que a SWAT. Você já descobriu qual o valor do sorriso? Te apresento um amigo, meu amigo é Jesus Cristo. Meu verso tem acesso direto pro seu cérebro, meu verso é um manifesto aberto contra o incrédulo. Meu verso é o dialeto correto pro nécio, meu verso gira o universo desvendando o mistério. Meu verso tem acesso direto pro seu cérebro, meu verso é um manifesto aberto contra o incrédulo. Meu verso é o dialeto correto pro nécio, meu verso gira o universo desvendando o mistério. Maestro no verso, revela o segredo do medo interno, te dando fácil acesso pra ser feliz e ter sucesso. Como chama de fogo, deixa o rastro por onde passo. Aliado, liga só, sinto veneno no rosto do palhaço. Te leva ao meu mundo, te puxo pro meu assunto, e assim eu continuo, dou um pulo pro futuro. Meu verso faz parte da milícia, da guerrilha do céu. Acabo com a injustiça quando escrevo no papel. Mais um emissário enviado pro campo missionário, marcado pelo cansaço, mas lutando desarmado. Tem muita mente forte jogando no time errado, por isso te convido pra versar comigo, aliado. Meu verso prega luz contra o pai da mentira, meu verso prega luz contra toda hipocrisia. E aí sangue bom, meu verso vem no tom, mesmo cercado, ultrapasso a barreira do som. Meu verso tem acesso direto pro seu cérebro, meu verso é um manifesto aberto contra o incrédulo. Meu verso é o dialeto correto pro nécio, meu verso gira o universo desvendando o mistério. Meu verso tem acesso direto pro seu cérebro, meu verso é um manifesto aberto contra o incrédulo. Meu verso é o dialeto correto pro nécio, meu verso gira o universo desvendando o mistério. Olhe pra mim, diz aí, vê se consegue me definir, um branco de traços negros pronto pra te engolir. Meu verso faz eco até mesmo dentro do Oriente Médio, microfone aberto, manifesto contra o incrédulo. Gugu, Dada, apelidado de DK, esquento sua mamadeira enquanto você aprende a rimar. Bravo, bravo, mais uma vez, aplauso a vocês. Elias da rima contagia até artista inglês. Quero apostar que não consegue definir o meu estilo. Não sou artista gospel, sou rimador de Cristo. Quando sair daqui nem tente se controlar. Não sou superstar, nem gangsta, nem popstar, ha. Nocauteado no primeiro assalto, não teve reação. Luz, câmera e ação, se foi mais um campeão caído no chão. É só bater um fio, mesmo com frio, acendo o pavio, correndo a mais de mil, ninguém me viu, meu microfone caiu. Meu verso tem acesso direto pro seu cérebro, meu verso é um manifesto aberto contra o incrédulo. Meu verso é o dialeto correto pro nécio, meu verso gira o universo desvendando o mistério. Meu verso tem acesso direto pro seu cérebro, meu verso é um manifesto aberto contra o incrédulo. Meu verso é o dialeto correto pro nécio, meu verso gira o universo desvendando o mistério. Boa noite. Boa noite, boa noite. Meu verso, meu verso, meu verso, meu verso, meu verso.